Paz do Senhor. Todos os dias alguém te apresenta ou me apresenta para outras pessoas e nós costumamos dizer muito prazer. Às vezes é da boca para fora, às vezes não. Mas todas as vezes que nós nos reencontramos, nós nos reconhecemos. Eu ouvia ontem o testemunho de um pai no hospital. O filhinho estava morrendo. O pai preocupado com o filho com o pai. O menino disse: papai, não fique preocupado, eu estou indo para o céu. Quando eu chegar lá, Jesus vai me reconhecer. E eu vou dizer para ele que quem me apresentou Jesus foi o Senhor, papai. Porque só aqueles que serão reconhecidos por ele é que entrarão no céu. Eu fiquei pensando na nossa vida. Quando nós chegarmos no céu, será que nós vamos lembrar das pessoas que nos falaram de Jesus? E será que aquelas que estão indo antes de nós, elas vão falar que fomos nós que lhes apresentamos Jesus? Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.